convidei-a para dançar numa noite muito envolvente, na intenção de te conquistar. Amor, amor, amor que alinte, envolvido com seu olhar, perdido no pensamento, seu perfume a me embriagar. Mexeu, amor, com meu sentimento. Fiquei louco pra te beijar e te dar todo o meu carinho. Não consigo mais esperar, por favor, não me deixe sozinho. Para dançar numa noite muito envolvente, na intenção de te conquistar. Amor, amor, amor que alente, envolvido com seu olhar, perdido no pensamento, seu perfume a me embriagar. Mexeu, amor, com meu sentimento. Fiquei louco pra te beijar e te dar todo o meu carinho. Não consigo mais esperar, por favor, não me deixe sozinho. Não consigo.